Oui, c'est le chemin, c'est on a fait ça. Oh non, on a fait ça, on a fait ça. C'est le chemin, c'est le chemin, c'est le Alatango Vitor, Índia Juliette, NC360 com curvas pela esquerda, aguarde a autorização para prosseguir final no set. Poderia resolver aqui o Júlio e atuar o 360 na vertical da RMATA? Vitor Índia Juliette afirma, na vertical da RMA autorizado, só há um trago na final no zero. Positivo, vamos dar uma reduzidinha aqui para ver se a gente consegue enquadrar com o número 2, o Índia Júlio, grato. Afirma. Oi, chama de boa tarde, eu chamo RMA320, final da novela. Oceana 6320, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 30 graus, 099, informa o tráfego à esquerda, Papa Alfa 32, volume 1510. É o tráfego, está livre, pouso na 10, 6320. Quatro, dois, três, autorizado direto e passe, deixa para o número zero cinco zero. Tráfico na final da 1-0, o Índia Júlio tem condições de se matar como o número 2, prosseguindo para o 1-7. Então, Índia Juliette, aguarde a autorização de pouso. Grato, Júlio. Paralelo 4 anos da tarde, autorizado de chegada básica, número de 1-0-7-0. Trabalhando 4 anos, inicialmente na terra chegada, número 4 na aproximação. Vitor Índia Juliette, autorizado pouso pista no 7, vento no 30 graus, 1-1 nós. Livre no 7, qualidade travada de fábrica, o Índia Juliette. Sobe nível 0, 6-0. Zero, 5 autorizado alinhar e manter, pistão no zero. Manter pistão no zero, zero. Nova 008, velocidade 250 mais, número 3 na aproximação. 8008, próximo a 23, saiu em altitude, desce para 4000, saiu em chama 0 na céu. Chama 6141, desce para o nível 050, redução de velocidade 230 mais. Canal 6226, eu desço para 2000, saio do 3º final do MSX-6, que passa estabilizado. 2000 e MSX-6, eu faço uma estabilizada na 2022. Rádio 4422, complexo final, chama Torre, 1-1-8, desce final 9-5. 2-5, boa. 2-0-0-8, redução de velocidade 2, 1-0 mais. Azul 4422, boa tarde. Azul 4422, tráfego avistado, autorizado pouso pelo 0, vento 130 graus, 119. Pode ser autorizado pouso, poderia confirmar o vento, né? 130 graus, 119. Olympus 08, nível sonar, reporte para táxi. Número 964, boa tarde, autorizado direto 4, deixa para o nível 050. Acima, desce para 2006, em redução para 1909 mais, tráfego que transcede a 12 horas, 8 minutos em redução, autorizado final MSX, reporte habilitado. autorizado X-Ray, pouso 00. Alô, 4M, abençoa para 3.006, a lista na 017, cancelada as instruções de altitude. Azul 4422, no solo 53, libere via eco, chame solo 121, na 19. É, solo 19, obrigado. Direto a Amanda, eu tenho a Faleiro 2-0, para a Faleiro 2-3-0, tá? O sinal é 2-2-9, completo o sinal de Chico Torre, eu não vou ler o teu sinal, 9-5. 2-9-5, 2-2-9. Xené 6226, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 0, vento 120 graus, 11 nós. Tipo pouso no 0, 2-0-0-8, completo sinal de Chico Torre, 1-1-8 do sinal 9-5. 2-2-9-5, obrigado. Sinal 4, na lista para 2, vai sair do utilizado sinal 1-1-6, o porto estabilizado. 2-1-2-9-6-3-9-0-6-1-4-2-9-6-4, cancelado de instruções de altitude, lista para 3, vai sair do sinal 0-1-6. Boa noite, 5 da tarde, autorizado em chegada aberta, número de voo 070. 1208, autorizado pouso, pista 10, vento, 130 graus, 129. Repouso na 10, 1208. Autorizado com a velocidade indicada? Estava aqui, entrou 240 mais, 2230. Certo, autorizado uma seta para a estimadora, passaram 2230. Obrigado, 30. Eu vou ter 5, redução de velocidade 240 mais, número 4 na aproximação. Boa noite, 2008, no solo 59, libere via eco, chame solo 121, décima 9, mantém antes da alfa. Pouso pista 10, vento 120 graus, 129. Livre pouso, pista 10, chame a 141. Eu não estou Seu solo foi o 02. 09, obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Passarela 2230, gostaria de reportar dois, meu código cruzado, sinal LSFT, reporte estabilidade. 2000, reportarela estabilizada LSFT, 0, boa tarde, autorizado em chegada da Amazônia, número de voo 070. Cajuno, 070, boa tarde, está preciso. Oi, Salvador, muito boa tarde, voo 964, passando de acerra, baixando trabalho. Voo 964, boa tarde, NH0017, continue a aproximação, aguarde pista livre, informa a Taíra Azul e sendo rolagem, cabeceira 10. Pega, valeu, pista livre, 964. Zulu Hotel Lima, reporte táxi. Voo 964, autorizado o pouso, pista 10, tempo 110 graus, 119. Estamos livre de pouso na pista 10, voo 964. Direto Momo, noite zero, sem restrições, azul, na 020. Fechando para 3 no teste, cancelados as decisões, 1 0 7 2 2 3 1. 4, o solo 08, libere Gia Fox, chame solo 121, décimo 9. Fox 219, uma boa. Ataque direto, 920. Passaredo 2230, autorizado pouso, pista no zero, vento 130 graus, 11 nosso. Livre pouso a 10, passaredo 2230. Controle 560, cancelado de distrito 7, ajuste 24 no site, ajuste 07 no site. Senhor Jesus 920, pode coordenar direto Lençóis, quer fazer? Limpo 08, autorizado o táxi até o ponto de espera da táxi hotel. livre, taxi à esquerda, via pista, poste alinhado e ponto, cabeceira 17. Palmeiras Sierra, vou fiar, escolhi direcionar, reporte táxi. Passarinho do 2231, completo sinal de chame Torres, ano 18 do sinal 95. 895, 2231. 3590, desce para 2100, autorizado sinal e olhar sobre si, reporte estabilidade. 2131, autorizado, só 3560. Boa tarde, autorizado de chegada da Nazona, deixa para o 1000. Pouso, pista no zero, vento, 130 graus, 119. Autorizado, pouso na 10, passar os 2261. Quente, Palácio Azul, Hotel Lima, mantém em posição agora para iniciar a rolagem. Contra 2154, desça para 2231, solo aos 18, libere a direita, via delta, chame solo 121, décimo 9. 219, via delta, 2231. Prova, governo, camponês, seu carro, 3590. Tem 3590, completo sinal de chame Torre, 118, do sinal 95. obrigado. Papá Romeu, Romeu Bravo Oscar, cancelado a inscrição de altitude, você para 3 de mensagem, aí chama 017. Que passou externo. Solicita a número 200 final. Tem, chegando de coordenação, alto 9020. Aguarda. Alto 9020, obrigado, número final 200. 200, azul, 90, 20, obrigado. Este Olympus 08, quanto tempo a posição da nave já passando o marcador externo, vai ficar de cabeça. 1560, autorizado o pouso, pistão 0, vento 130 graus, 129. Passando de motel até a flagra na position, 108 level 0, faz o giro. Aí, mais 020, estamos centro de Kishu, 128, decimal 8, alterno 129, decimal 0. Kishu, 128, 0, tá? Cruzamento da 1028 na Delta, chame solo 121, décima 9. No TAN 3560, solo 22, libera a direita, chame solo 121, décima 9. 129, TAN 3560. Até Romeu. Passando Zulu até Lima, autorizado a decolagem pistão 7, vento 140 graus, 109. Alta 3154. Programa 54, completo final, chame Torres, 118, decimal, 95. Trato 51. Até a Romeu, Romeu, Dragões, cabeça para 2 de meu país, autorizado final ILS 76, reporte estabilizado. Cabeça para 2000, para ILS 76, passará estabilizado, Romeu, Dragões. Hotel Lima, decolado aos 24, segue, fala Itapuã no mil pés, semicontrole 120, décima 8. Vai seguir no corredor, chama pela fona mil pés, chamará na 1908. Fala em Salvador, boa pela 3, 154 para 37. Hotel Lima, Matanha, Rádio de Rio de Janeiro, a gente chama de Aroma 7, Matanha, 1 no mil pés, corredor chão. Até eu não vou sair pelo corredor, acho que eu vou voltar. 6, linha do literal, sua direita, não interfere. 7 está visual, tráfego está autorizado, pouso, 3, 1, 6, 4. Na 6315, boa tarde, mantém ponto sério pistão 0, após passagem do tráfego que pousa, é 2 da TAM, autorizado, ele é mantém pistão 0. Após a passagem do tráfego que pousa, o Xenemia 3 autorizado, ele é mantém. Salam 326, boa tarde, contato radar 57.000 de Salvador, autorizado de chegada para Madiana, visitado no nível de voo 090. Salam 326, número 3, uma aproximação, redução de velocidade 240 mais. Romeu, Romeu, Bravo Alto, revisa para aproximação, completo final, chame Torres, 118, decimal 95. 75, Alasca. São Romeu, Romeu, Bravo Alasca. Papá Romeu, Romeu, Bravo Alasca. Integral no 0, no 7, continua a aproximação, reposta externa. Só foi um cancelamento, você disse com uma base para a direita no 7, não para Bravo Alasca. Gente, Romeu, Bravo Alasca, reposta para o cancelamento. Parceira presente. Papá Romeu, meu Bravo Oscar, voo instrumento cancelado aos 27. Autorizado à esquerda base pela direita da pista no 7. Reporte final no 7. Ah, Oscar, reporte nacional da 97. 3, 1, 5, 4, no solo aos 27. Ligou via eco, chame solo 1, 2, 1, 19. 12, 9, 9. Pistão 0, vento 130 graus, 10 nós. 08, autorizado na EMA, texto no zero. Lembra voz, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 17, vento 130 graus, 10 nós. Lembra pouso na faixa, arma gravada. Chame 6315, decolado aos 29, chame controle Salvador 120, décima 8. Salvador 5, decolando a salvo. Salvador 315, boa tarde, contato radar, se levar a nível 3, após 2, meu pai autorizado direto letra. Salvador 325. Chame 3, 2, desça para... 4 mil pés, aí chama 017, ele com velocidade 2109. E para 4 mil pés, 017, reduzindo para 2109, 6326. Capatório Lima, com saldo, Lima, qual foi meu prejuízo para o destino? Eu, meu Bravo Oscar, o solo aos 17, confirmando 45. Gente livre, táxi à direita, via Papá, ao estacionar com a pista livre. Alô, Bravo Oscar. Atalho Lima, Tautel, de Santos, 2006, que ele te ouviu a cena. Obrigado, procedimento ILS se conforme solicitado. Eu tenho, prossegue na prodistante ou não encerra a vista 369? Celana 326, dá prudente de interação para o sequenciamento, por esquerda para o 010, tráfego que precede uma aproximação, é transporte de enfermo. Limite é radial 300 Salvador. Obrigado, meu servo foi Oscar. Autorizado, alinhar e decolar 17, vento 110 graus, 139. Salana 305, autorizado direto Máximo. Direto Máximo, muito obrigado, né? 305. Terceiro 7208, controle. Boa tarde, controle, Olimpo 08. Olimpo 08, boa tarde, contato Rabat, secretário Nível de Lula, 90, autorizado direto Conde. Autorizado direto Conde, subindo 190, Olimpo 08. Link 08, controle. Escuta, controle, Link 08. Para fazer o teste, deve saber qual procedimento será realizar. Principalmente o VORDME e o segundo procedimento, o arco VORDME e retorno para o Salvador. Teste, Link 08. Papai Romeu Serra, Golf Oscar, decolado aos 3-4. Autorizado curva esquerda, cruzamento do campo, aguardando a transferência com controle. Autorizado cruzamento, aguardará para o controle Serra, Golf Oscar. Mantenha a Juliette Lima.